Chave Turgolf, cotejou correto para o busque e adicionamento. Chame Torre 11895, confirme PAB. Para o acionamento 11895 e o PAB é 3, Chave Turgolf. Sim, 03. Já 3154, mantenha a posição, aguardando o táxi da aeronave da Gol, após prosseguir a portão 9. Aguardar, está 3, 4. Fala Azul 4462 de Bravo. Azul 4462, autorizado táxi via Alfa, reporte Juliette. Táxi Alfa, reporte Juliette, 4462. Autorizado alinhar e manter pista 10. Alinha e mantém 4065, pista 10. Aeronave autorizado, táxi via Pátio Uni Índia, ponto de espera da 10, torre 1118-95, QNH 10, 1 no meio. Meu nome é Pátio Uni, 2154, obrigado, Gol. Então 3154, observe o Gol taxiando no Pátio Uno, após portão 9. Gente, após portão 9, então 3154. Controle Gol, 1884, decolando 650, boa. 284 boa tarde, contato radar, secretário nível 230, sai da PUCA. 230, PUCA. Azul 9090, autorizado por Xia Tianan, chame para o pai. Azul 4462, prossegue táxi até o portão 1. Táxi portão 1, 4462. Azul 2715, acionando identificação, autorizado a chegada à mão, reporte no viagem descida. Comando, para a descida, 1659, chama o centro Recife em 125, décima 1. 251, com 1659. Azul 4065, decolado 22, chame patrulha Salvador em 120, décima 8. 1208, boa tarde, Azul 4065. Azul 4065, saída da El, cruza meu pé. Azul 4065, contato radar, separa o nível 320, saída da El. Para o 320, 4065. Azul, corrijo. Bolsonaro 6227, autorizado por Chia Tianan, chame táxi. Autorizado por Chia Tianan, chame táxi, para o táxi, 6227. Autorizada por Chia Tianan, corrija, mantém a posição, aguarde. Em 1895. Ah, 4223, chame o centro Recife, chame 126, decimal 0. 260, obrigado, Mogi. Mogi. Vento no 50 graus, 10 nós, evite sobre voo de viaturas e aeronaves, pouso a critério. Voo 2009, decolagem autorizada, pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Viva decolagem, voo 10-09. Aguardar duas aeronaves que já estão terminando o pushback. 205, boa tarde, 284. Boa tarde. Controle Salvador, azul 2705, solicita descida. 2705, desça para o nível 050. Desce para o nível 050, azul 2705. Voo 2009, decolar 225, acione o transponder 5026. 5026. 5026, vai acionar, obrigado. Sim. Chama o controle? Já acionado o transponder? Matiu. Chame o controle no 20-8, gol 2009. Chama agora o controle. Muito obrigado. Bom trabalho. Bom voo. Controle Salvador 2009 da Gol. Muito boa tarde. Papapá, Serra, Vitor Golf, boa tarde, livre acionar, reporte pronto para o táxi. Vai acionar, reporte pronto para o táxi, Serra, Vitor Golf. Oceano 6227, autorizado o táxi via Patiuni Índia, no ponto de espera da UNA 0, chame Dove 11895, QNH 10116. Para o táxi azul 9090, PAB de 12, a autonomia de 3 horas e 30, até Maracaju. Azul 9090, autorizado o táxi, via Patiuni Índia, vai seguir como número 2, observando o Avianca, taxiando para o ponto de espera da 10. Quando no ponto de espera, chame torre 11895, quem negar 10016. Autorizar táxi via Pátio Mulo até Índia, posto de espera 10, observando o Avianca, será o número 2, o azul. Torre 38, 95, 16, ajuste, o 9090. Confirme a matrícula. 715, reduza para 2209. Reduza para 2209, azul 2715. Sim, de rumba 29, aguarde um instante para cá. Solo 28, frequência livre, uma boa tarde. Acione e chame para o táxi, copia agora. 2495, só para apresentar o seu condicionamento, curva à esquerda para o 090, o limite será a magnética 130 de Timbra. Esquerda 090, limitado pela 130 de Timbra, tem que você reduzir mais o azul 2705 se necessário. Mais é o número 2 de aproximação, azul 2705. Reduzimos agora para 2009, azul 2705. Entre 2005, desce para 2010, ajuste na 06, está autorizado a final ILS e repasse estabilizado. 2.500, vai ser mais estabilizado. 3, 2, 3. Corre, boa tarde, Xané 6227. Xané 6227, boa tarde, autorizada a alinhar e decolar, pista 10, vento 170 graus, 10 nós. ATR, a sua retaguarda está autorizada por Xia Xaná, chame táxi. Salvador, o Charles Togo está acionado no azar da Epaipa, não está limitado. Serra Vitor Golfo autorizado táxi, reporte na Taxi Papá para ingresso na pista. Reportará a Taxi Papá para ingresso na pista, Serra Vitor Golfo. Salvador, bagagem, azul 9090, ponto de espera da 10, pronto. Azul 9090, autorizado a alinhar e manter esse pista 10. Azul Lima, pira 10, azul 9090. Xané 6227, decolado 31, chame controle Salvador, em 120, décima 8. Solicito voar na Prodileta. Obrigado, voar Leda 6227. Direto Leda 6227. Azul 2795, curva agora à direita para o A160, limite ao localizador. Direita 60, limitado pelo localizador, azul 2795. Vitor Golfo, confirma a decola pista 10? Não, dá uma pista no 7, conforme eu sei. Encerra Vitor Golfo, autorizado ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Reportará alinhado e pronto na cabeceira. Obrigado, e até a cabeceira via pista ou pela taxa? Afirmo, via pista. Via pista, o senhor Vitor Golfo informará alinhado pista 17. Estação, vamos lá, 2 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 6 0 acompanhe a mim e aguarde um instante para a cópia. Sistematista, sempre a informação. Protaxi 3567, está com 183, alterna com 23 horas e meia. Sistema 3567, autorizado do táxi via Índia, no ponto de espera da 10, centro de Salvador, 11895, QNH 10 no meio. Ok, Índia, 095, 3567. Azul 9090 decolado, aos 34, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, tá retorno. É. Azul 090, boa tarde, contato radar, só quero o nível 080, sai da MOMA. 080 na MOMA, azul 9090. Romba 29, Toi. Acionado pro táxi. Romba 29, autorizado táxi, reporte da Taxi Hotel. Reportar na Hotel. 70 autorizado. Saída pouca, transição de par, primeira curva esquerda, pista 10. Acione 5105, controle Salvador 1208. 070. 070 na Mara, já. Primeira curva esquerda. Aqui, após decolagem, primeira curva esquerda. 1966. 1966, que seja o correto, chame para o posto de estacionamento. Agora, por favor, para a minha terra. Plano nível 400 autorizado. Saída da El Leda Motiva, a primeira curva à direita, pista 10. Acione 5041, controle Salvador 1208. Após que eu vi tudo uniforme, confirme o pátio e a pista que decola. Negativo modo Charlie, está cruzando a radial 042 do Salvador. Já sente azul. Azul 2715, estabilizado, um localizador. 2715, torre 1 no 895. Torre a fundo no 895, azul 2715. Zona 620, vou direto zona, desça para 3, no 10, no ajuste, na 060. Zona 3, eu tenho a minha 227, chame para Recife, 125, desce uma 1. 251 com Recife, 6227, boa tarde. Boa tarde. Controle, pode confirmar se ainda recebe o azul 9090? Você vem ainda cruzando o nível de voo 060, azul 9090. Gente, qualquer novidade me informa, por gentileza. Pelo solo 38, libera a direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita 21, 3235. 3567, condição de decolar imediato. Confirme para a torre. 3567, condições de decolar imediato, posso autorizar. Gente, mantém a presente posição, então 3567, mantém o ponto de espera. Então, 3835, boa tarde, autorizado táxi via Alfa e Juliette até o portão 08. Via Alfa e Juliette até o 08, então 3835. Azul 090090, agora negativo modo Charlie, confirme que já atingiu 080. Atinge e mantém 080, a zona de 090. Como 620, desce para 2010, está autorizado a final IMS e já está estabilizado. Cadê autorizado a IMS, o para Hotel Vitor Uniforme, boa tarde. Hotel Vitor Uniforme, livre acionar repórter pronto para o táxi. Salvador, boa tarde, Xané 6327, remota 14, autorização, gente da Lima, autorização ideal, por favor. Oceané 6327, autorizado Sierra Bravo, Índia Lima, conforme a rota do plano, nível 240, autorizado saída da El Coral, a primeira curva à direita, pista 1-0, acione 5070, controle Salvador 1208. Papapá, Sierra Vitor Golf, decolagem autorizada, pista 17, vento 1-60 graus, 1-0 nós. 2715 no solo de 41, libere à direita, chame controle solo em 121, decimal 1. Livre à direita, chama solo 1211, azul 2715. Rumba 29, autorizado o cruzamento da pista 10, reporte na Taxway Delta para transferência. Guardará na Delta, se a torre autorizar, o decolagem. Rumba 29 é o número 2 para a decolagem. Confirme intenções, vai manter a presente posição ou prosseguir até o ponto de espera da 10? Sierra Vitor Golf, decolada de 42, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. Alô, 08, Sérgio Togos, obrigado. Adoro, batalha de papapapá, Sérgio de Togos, decolado, pista 7, cumprindo o terceiro Momo Neném. Sérgio Togos, contato radar, separa o nível 400, via saída Momo. Para o 400, no terceiro Momo Neném, o Sérgio Togos. Solo em 121, décima 1. Vai chamar 121, décima 1, vai ser feito. Gol 1966, está autorizado para o chefe Senat, chame para o táxi. Autorizado, chame para o táxi, gol 1966. Rumba 29, sol. O Rumba 29, está na Bial, dentro do álbum azul, após o vídeo, autoriza perseguindo o táxi, que é o ponto de espera da mulher. Rumba 29, observando o azul, está autorizado ingresso na Alfa, táxi via Alfa e Pátio 1, na Índia, chame Torre Salvador 118, decimal 95, QNH 10, no meio. Eu prossegui via Alfa, ingressando na Índia, chama 7295. 392, no radar para o sequenciamento, curva à esquerda para o 020, limite ao localizador. E a Uniforme Romeu, qual é a sua indicada? 2109, por favor. Uniforme Romeu, número 5 na aproximação, reduza para 2009 e desça para o nível 060. 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009, 2009. Ok, entendi, já te falo, valeu. Ok, para Torres. Capitão, gosto de fazer uniforme autorizado ingresso, pista no 7, repasse alinhado e pronto. Tá, 3567, decolado 245, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. Vamos lá. Eu, Xerém, 2000 feet, the first approach is way for 1-1-1-0, I will report service, can I 21-1-0. 3567, boa tarde, contato radar, se eu quero nível 360, sai da água. Se der na água, pode voar, por o elefa. 3567, autorizado, voa elefa. Elefa, 3567. Autorizado, aliás, igual a 60. 120, terrinho, 1895. 1895, igual a 60, boa tarde. Boa tarde. Fazer alinhar e decolar sem parar? Aqui. Frente Roma 29 autorizada, alinhar e decolar sem parada de imediato, vento no 50 graus 089. Informa o tráfego, Boeing 737 da Gol a 3 milhas do marcador externo. Ainda estamos verificando o plano. Salvador, muito boa tarde, com 1-6-2-0, agora 2 milhas para externo. Bruno 620, boa tarde, mantém a aproximação, aguarda autorização de pouso, informa o tráfego bandeirante da Força Aérea, alinhando para decolagem. Fecha, mandando, Bruno 620. Bruno 620, para o localizador, curva à direita para o 040, repasse estabilizado. 040, repasse estabilizado. Presente posição. Autorizado Salvador para Salvador, 1010, conforme notificação, sai no corredor Axé, a primeira curva à direita, restrita a 1010 até a liberação do controle. Pista 17, o transponder 0116 e o controle Salvador 1208. 966, mantenha o ponto de espera. Roma 29, decolada 47, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Roma controle 120, decimal 8. Roma 620, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 140 graus, 109. Vivemos, pista no 0, Roma 620. Tato radar, separa o nível 100, sai da coral. Primeiro Roma 00, sai da coral. Autorizado, puxe e acionar, chame-se. Autorizado, puxe e acionar, 6327. Ajuda 791, acione identificação, autorizado chegada à mão, repasse os dados do CIDA. Autorizado, 992, autorizado até 2010, repasse o localizador. Ajuda 791, na pista para o nível 060. 060, 567. 567, estuda restrito para o nível de voo 340. Restrito 340, 3567. Entre 192, a onda se passa, se ativa e compra a aproximação. Portugal 021, emissão da Oclass. Portugal 021, Alta, contato com Salvador Sala, frequency 118.195. 118.195, Portugal 021. Ano 620, no solo de 49, libere direita, chame controle Salvador em 120, décima 8. Levante, cara, ano 620, ao livrar, qual a sequência? 121, décima 1. 121, ao livrar, 0, vinhando. Espero chamar a torre. Quadrana, 021, Alpha, maintain your approach, expect landing clearance. I have a traffic bank 737. Lining up to take off runway 10. Copy, Portugal 021, Alpha, continue approach. Três ajustes no 096, autorizada final ILS, repasse estabilizado. 2-1, reportará estabilizado o direct command. 1966, decolagem autorizada, pista no 0, vento 140 graus, 109. Autorizado o taxi de Alpha, reportado, direto, né? Emerald Whisky, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da pista no 7. Oxalé 6327, autorizado táxi, via Patimuni Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 11895, QNH 10 no meio. 10 no meio, autorizado táxi, via Patimuni Índia e Alfa, no ponto de espera 295, QNH 327. Pista da Portugal. Portugal 021 Alpha, clear to land, runway 10, wind 150 degrees at 10 knots. Clear to land, runway 10, Portugal 021 Alpha. São 3567, chama o centro Recife, 126, décimo 0. 1260, boa 3567. 2, acione o telefone de modo oficial de 5105, chame controle Salvador em 120, décima 8. Sim, será transporte, chamando controle 1208, gol 19AB. Controle, boa tarde, gol 1966, descida da PUCA. 1966, boa tarde, contato radar, secretário nível 370, sai da PUCA. 370 da PUCA. Após ser autorizado. Mantenha a cabeceira baixa. Ok, 1260, dúvida ativa, 128, décima 8. Ok, vai tentar 1260, obrigado. Portugal 021 Alpha on the ground at 5-3, leave the runway and report runway vacated. I'll report runway vacated, Portugal 021. Autorizado Guarulhos, nível 360 conforme a rota do plano. A saída da EL, lei da Motiva, a primeira curva direita, pista 10. Acione 5136 e o controle Salvador 1201. 140 graus, 109. Nível posto, capitão 0731, 92. 2, 2, boa tarde, Xenérmia 327, ponto de espera no zero, pronto. Xenérmia 327, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Mantenha, avisou com a aeronave na final, 327. Ah, meu Portugal 021, não, sobre 287 ou não. Roger, call ground 121, decimal 1, na Portugal 021 Alpha. 121, na Portugal 021 Alpha. Jogo correto, deixando todo o posicionamento, a Xenai 6355. Juliette, informe o Romeu, chame a torre, 1-9-8-9-5. 8-9-5, Juliette, informe o Romeu. Clear taxi, apron 1, position 1-0, via Alpha and Juliet. Sending via Alpha and Juliet to apron 1, stand number 10, 1-0, Portugal, 0-2-1-0. Deixa para 2010, ajuste no 0-9-6, autorizado a sinal ILS e repasse estabilizado. 3192, no solo 55, libera a direita, chame controle solo em 121, decimal 1. 121, pode, camarada, 121. Juliette, uniforme Romeu, plano instrumento cancelado aos 56, de curva esquerda, base pela direita, reporte final no 7. Mas a direita reportará final normal no 7 hoje, Juliette, em forma Romeu. Autorizado Guarulhos, nível 320, conforme a rota do plano, saída da EL, Leda Motiva, curva pela direita, primeira curva à direita, pista 1-0. Acione 5074, controle Salvador 1201. Xenérmia 327, autorizada a alinhar e manter pista 1-0. Capatão, hoje com a vetor uniforme, decolada 5-6, chame controle de Salvador em 120, decimal 8. 308, boa. E o controle do 0, decimal 8, 0, 3155. 3155, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Bora. Autorização para conta 3220, tendo informação mais. Gol 1095, aguarde os três para a cópia, 1097. Essa é a direita, seria a saída, por favor? Saída Arbo, transição elétrica. Agora elétrica. Solo 3192 na Alfa, escuta agora, 1-8. Capitã 3192, está na escuta do solo? Negativo, está, 3192 na sua escuta. Autorizado táxi via Alfa e Juliette até a posição 06. Alfa, Juliette, meia vinda, posição 3192. Azul 4118, número 2 para a cópia, aguarde. O 1097, temos o nível 360 pré-aprovado, copia isso mesmo? Aceitamos a autorização 360 para o 1097. O 1097 autorizado com fins, conforme a rota do plano, nível 360, saída Argo, transição elétrica, primeira curva à direita, acione 5137, controle Salvador 1208. Autorizado com fins, conforme a rota do plano, 360, então, saída Argo elétrica, com curva à direita, 5137, transponder 1208, com 1097. Air Portugal 021, observe the Marshall on position 10, ok? Hey, following the Marshall, Portugal 021. Roger, observe the vehicles too. Side Portugal 021. Go 1097, cotejou correto, chame e puxe acionamento. Camarão. É 327, decolada 59, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 1208, Xenema 327, boa tarde. Juliette, informe Romeu, no solo 59, confirme local de estacionamento. repita a mensagem? 360 autorizado. Saída Arbor, transição Elefa, a primeira curva direita, pista 1-0. Acione 5133, controle Salvador 1208. Torre 1-9-8-9-5. 1-7-1, no tráfego avistado, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-6-0 graus, 1-0 nós, cheque trem. Portará bastante travado, 2-7. Boa tarde, acione identificação, autorizado chegada Mari, desce para o nível 050. Desce para o nível 050, Mari, para o nível 050. Confirme, solicita transporte? Batango, essa é a Vitor Uniforme, chame o seu 35, 125, décima 1. Recife 125, boa tarde. Boa tarde. Salvador China 637, solicito nível 180, como final. Recife, eu tenho nível 180, China 637. 180, China 637. Xenem 327, represente meu direto em posição Ilkov. Ilkov, Xenem 327. Índia Lima, Kilo, Oscar Victor, para o 637. É, aqui Ilkov. Entendeu? Gente, os 2791, pouso autorizado, pista 0, vento 1-6-0 graus, 08 nós. Livre pouso, 2791. Romeu Novembro Oeste Oeste, 70 estrelas de turbulência, decolagem autorizada, pista 7, vento 1-40 graus, 1-0 nós. Azul 2791 no solo 04, libera direita, chame patrulho Solenho no 21 decimal 1. Solo 21, 2791. Confirmando a frequência do solo, 21 decimal 1. Solo 21, 2791. Eu vou acelerar o motor em condições de visuais, mas escuto o controle. Azul 2791 autorizando o táxi via Alfa e Kilo até o Pad 3. Acho que decolada 05, reporte no través do farol de Itapuã para transferência. Reporta no través de Itapuã, não lembro as coisas. Aguarde para a cópia. Juliette, uniforme Romeu, confirma o pátio se decola da 1-0 ou da 1-7. Qual o seu pátio? Sim, Juliette, uniforme Romeu, aguarde um momento para a cópia. Será coordenado 637, mas estou indo em costa. Aguardando 637, tá? Azul 6998, desce para 2010, ajuste no 096, autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. 2000 no 096, reporte estabilizado, Azul 6998. O Chanel 6314, número 2, para a cópia, aguarde. Aguarda. Juliette, uniforme Romeu, cópia. Uniforme Romeu autorizado, Serra November Charlie Lima, conforme a notificação, 1.000 pés aprovado, sai no corredor Axé, inscrito a 1.000 pés até liberação do controle. Pistão na 7, acione 5155, controle Salvador 1208. Salvador Azul 6998, solicita a liberação das velocidades. 2998 está livre, você está já de velocidade em TAP. Obrigado. 129 está sendo posição coral, serviço radar terminado, chame leve 120, décima 1. Torre 1189. No corredor Axé, passou o farol de Itapuã. O número é o Cauê, se precisa no corredor Axé, o número 10, reporte no farol da Barra. Reportar no farol da Barra, no número Açúcar. 314, autorizado Petrolina, conforme a rota do plano, nível 340. Acione 5150, a saída vai ser Momo, transição Nenim, a primeira curva à esquerda, pista 1-0. Controle Salvador 1208. Autorizado, Petrolina, nível de voo 340, conforme a rota do plano, transponder 5150. Momo em curva à direita, decola da pista 1-0 e o controle 120, décima 8. Curva pela esquerda. Ah, sim, eu vou ter que fazer. Luciana 6314, cotejou correto, sentando para o estacionamento. Para o estacionamento, Luciana 6314. Luciana 327, está 050 milhas de cidade de Salvador, serviço radar terminado, chame leve 120.1. Vamos cobrar o frequência livre. Azul 4198, portão número 1, puxa back para cá. Azul 4118, autorizado por ser acionado, chame táxi. Puxa back para cá, azul 4118. Romeu, decolar da zona 2, reporte através do farol de Itapuã para transferência. Reportado através do farol de Itapuã para transferência, Juliette, por favor, meu. Estacionamento, voo 1097 do portal 5. O 1097 autorizado por ser acionar a CMTAC. Autorizado a chamar a CMTAC. Juliette, informa Romeu, através do farol de Itapuã. Juliette, me informa Romeu, transfere controle Salvador em 120.8, ajuste no 0 no meio, bom voo. 208, obrigado, 216. Controle Salvador, boa para o Parma, Juliette, informa Romeu, corredor Axé, meu peço. Na sua escuta. Juliette, me informa Romeu, transferindo corredor Axé, meu peço, repasse para da barra. Vou parar para da barra, Juliette, informa Romeu. Estabilizado ILS X-Ray destino zero, azul 6918. Azul 6918, TR1 no 895. No 895, obrigado. Torre de Salvador, é o azul 6918, boa tarde, estabilizado ILS X-Ray destino zero. Azul 6918, boa tarde. Autorizado pouso pista no zero, vento 150 graus, 08 nós, check 3. Ah, já informo quando baixar. Azul 4118, autorizado táxi via Índia no ponto de espera da UNA 0, chame torre 11895, QNH 1016, poderia repetir a autonomia? Autonomia 2 horas 56, Santana com Galeão, vai se passar de Índia, ponto de espera da UNA 0, chama 2218, 4118. Ok, obrigado. 3155, para pushback, acionamento 20, não. Tan 3155, autorizado posicionar a chama para o táxi, atente ao balizador no portão 9 devido à obra. Para o táxi, voo no 097 com 184 a bordo do outro 50 na Galeão. Poderia pedir o PB, o voo no 097? 184. 184, sim, está autorizado o táxi via Pátio Uno e Índia no ponto de espera da 10, torre 11895, quem negar 10 no meio. 10 no meia, Pátio Uno, Índia, ponto de espera 1895, com 10 no meio. Bom, muito boa tarde, meu nome é 20, gente da informação. Mais. 1620, autorizado Recife, conforme a rota do plano, nível 370 aprovado, saída Pucca, transição Aracaju, primeira curva à esquerda, ou a pista 10, acione 5157, o controle de Salvador, 1208. Autorizado 370 para Recife, conforme a rota do plano de voo, Pucca Aracaju, saída da 10. 5157 no transponder, controle 12080, posição é a 4, pro voo 9620. Voo 9620, cotejou correto, chame para o posicionamento. Vai chamar. Sono 18, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Autorizado a alinhar e manter, pista no zero, 241. Cordial, TAM 3835, na posição número 8, informação mais. TAM 3835, aguarde um instante para a cópia. Aguarda. 9118 no sol 18, libera a direita, chame controle de sol em 121, décima 1. 21, obrigado. Autorizada, pistola 0, vento 160 graus, 07 nós. Liga a pistola 0, 41,